usando roupa cara pra fazer valer o algodão colhido pelos ancestrais. Isso é Deus escrevendo em suas linhas tortas. É o que explica arco-íris após os temporais. O que antes era ódio virou consciência. Meus rivais têm sobrenome cheio de consoante. E quem atira ainda mora o simples kitnet. Por isso eu quero é mais que um Grammy esquecido na estante. O melhor não é aquele que sempre acerta, mas sim o que aproveita o erro do adversário. Se eles dormem, eu nem pisco. E não é só porque o olho não fecha que eu sou visionário. O lobo se tornou cachorro pra não ser caçado. Por isso nós queríamos sentar na mesa dos boy. Nessa aí que alguns irmãos foram domesticados. Na coleira do vilão gritando meu herói. Não confio nem no espelho, é que ele é ao contrário. A imagem que me dá não é o que eu represento. Eu não vou trocar o moleque que só pensa em dançar por um adulto covarde que só pensa em sustento. Mudar minha realidade era uma causa urgente. Mudei, então me chame de Santos Expedito. Já fiz pra alimentar nossas bocas. Hoje eu faço pra alimentar minha alma e meu espírito. É que eu ainda tenho fome, mano. Juro que ainda tenho fome, mano. É que eu ainda tenho fome, mano. Juro que ainda tenho fome, mano. Depois que eu parei de perder, competir não me interessa mais. Sempre foi pelo desafio. Sou movido a dúvidas e não resposta. De quem tem muita certeza, mano, eu desconfio. Quero entender porque eu faço tudo pelas moedas. Ou porque a parte só me olha e eu fico no cio. Ou porque me incomoda dele, que é tão coerente. Mas amo aquele que diz coisa que eu repudio. Era um busão lotado ou um bolso lotado. Nem que pra isso eu fosse pra uma cela lotada. Depois de meter fita em um busão lotado. E mês que vem eu liso, que corno dobrado. Casa construída, peito dilacerado. Procurando messias, nós escolhemos errado. O auge de egoísmo é crucificar primeiro e depois ter a cara de pau de pedir pra ser perdoado. Eu ainda tenho fome, mano. Juro que ainda tenho fome, mano. É que eu ainda tenho fome, mano. Juro que ainda tenho fome, mano. Me atacam de todos os lados, mas tipo Dembele eu sou ambidestro. E bato com as duas mãos, difícil nível probe gritando olha o lance. Mas sim um rico cego gritando visão. Roubaram nossas gírias, nossos platinados. Não entendem que isso é sobre identificação. Por isso trocamos de código toda semana. Vocês nunca me incluíam, não me acusam de exclusão. Erro muito gol porque arrisco muito. E já me acostumei com as vaias da torcida. Ainda na minha fase sou acima da média. Porque todo jogo é o jogo da minha vida. Nós somos a tragédia da televisão. Meus irmãos vendem droga pra que você brise. Quando tu souber o problema, eu já tenho a solução. O que passa no jornal é que é tipo reprise. E mesmo contra a corrente, continua nada que nem Dori. Apanhamos tanto que nem dói. No futuro comprar uns Nelori. Uma fazenda maior que a Lost Tony. Vitória ou vingança, eu fiz meu nome. Assistindo o All-E, vi que eu não tô no mundo de Alice. Nosso tempo tá acabando aqui. Nosso tempo tá acabando aqui. Nosso tempo tá. Exu. Exu era o filho caçula de Iemanjá e Orumilá. Exu. Irmão de Ogum, Xangô e Oxóssi. Exu comia de tudo. Sua fome era incontrolável. Comeu todos os animais da aldeia em que vivia. Comeu os de quatro pés. Comeu os de pena. Comeu o cereal, a fruta, o inhame, a pimenta. Bebeu toda a cerveja, toda a cachaça, todo o vinho. Ingeriu todo o azeite de dendê. Todos os dias. Quanto mais comia, mais fome Exu sentia.